frequência 118 desse momento. 186, Alfa Tango. O nome é 01 no pronto, Coca? Avião, 601. O nome é 01, autorizado Salvador para Galeão, via UPS do 10 após esmato, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 10 após curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5140, controle frequência 120 decimal 8. Autorizado 360 Galeão, via UPS do 10 até esmato, esmato plano de voo, decola da 10 com curva à direita, da Euleda bridge, 5140, transponde 108, controle, voo 601, está na ponte 04. Voo 601, confirme após desmape, de acordo com rota prevista no plano de voo? Afirmo, de acordo após desmape no plano de voo, voo 601. Voo 601, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Reportarei, voo 601. Sané 6201, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 97, Tango tem livre pouso, pista 97, o vento 180 graus com 10 nós. Alfa Tango Tango. Pimenta 720, chama CT Recife na frequência 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3625, boa. China 6259, pronto, cópia. China 6259, confirme pronto. Confirme ciente da informação, Vitor. China 6259, autorizado Salvador para Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após direta Trive, após de acordo com a rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva direita, nível 360, saída da Euleda após bridge, transponder 5136. Frequência do controle 120 decimal 8. 259, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sana. No 3897, é White Cop. No 3897, autorizado de Salvador para Guarulhos, via UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direta trive, após de acordo com rota prevista no plano de voo. Nível 340, decola da pista 10, a primeira curva direita, saída da El Leda após bridge, transponder 5143, controle frequência 10.8. No 3897, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Trip 5415, serviço radar terminado, 57 milhas do VOR de Salvador, chame em Léus na frequência 120.1. 259, autorizado por estacionar, reporte pronto para táxi. Um, 1273, aguarde copo. Guarda. 1273, pronto copo. Pronto. 1273, autorizado Salvador para Confins, via Pesolo 196, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge. Transponder 5150, controle frequência 120, decimal 8. Frequência 1273, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Portugal 021, qual que é a identidade? Sense Flight Level 050, QNH 1021. Portugal 021, clear bombs arrive. Número 567, autorizado por estacionar, reporte pronto para táxi. Espera para o táxi, por 567. Aí, delegado, boa noite, eu vou matar o risco de Fox, não está dito. Issue of Fox, aguarde copo. Bicho Fox, confirme paz. Parte da versão geral, eu tenho que falar que o uísque deu certo. Pega essa nome, seu nome é 01, pode ser paz. 01, aguarde para puxa acionar. Whisky Golf Foxtrot, confirme pronto para cópia. Whisky Golf Fox, autorizado Salvador para Belo Horizonte, via Elpes 196, nível 400, decola pista 10, após primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, transponder 5124, controle de frequência 120, decimal 8. Bicho Golf Foxtrot, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Bicho Golf Fox, autorizado acionamento, reporte pronto para ataque. Control 021, may we maintain high speed? É Portugal 021, clear. Thank you. Estamos a bordo 108, alternando galeão, autonomia 4 horas. É 259, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Índia Alfa, ponto de 1021, 921, boa noite. Boa noite, tem previsão para o Bono 601, para o Bono 601? Boa noite, Xenia 629, próximo, ponto de espera do 1-0, pronto. Notícia número 259, autorizando a linha e decolar da pista 10, vento 190 graus com 10 nós, com 10 nós. A linha decola 10, para o táxi, voo no 567, com 9,6 a bordo, 4 horas, governo com 20. 567, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro no 021. Índia Alfa, no ponto de espera 118.6, voa 567. Faz o traço de voo 567 autorizado, voa 101, ponto de 04. Bono 601, após Boeing 737 da companhia Livrata, autorizado push, acionar, reporte para táxi. Correção, autorizado push, reporte para táxi. Leverona. Pega acionamento, tá? 3897. 3897, autorizado push, acionar, reporte pronto para táxi. Salvador, boa noite, voo 567, ponto 0, 0. 7, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, voo 3603, autorizado chegada a Mari, desço para nível de voo 060, QNH 1021. Decolou 21, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Oceané 6259, decola, passa 1600. Oceané 6259, contato radar, autorizado saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. Autorizado da EL, subida da EL 360, quanto possível voo de da EL ou de Leda? Sané 6259, autorizado voar na Brasileira. Brasileira, muito obrigado. Sete, o vento 190 graus com 10 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Decolagem, pista no zero, voa na 1867. 18.6, altímetro 1021. Ideal, mas a ponte espera, quando a ponte espera 18.6, voa na 601. Nave com enfermo a bordo. Está 3603, controle de Salvador. Está 3603, controle de Salvador. Nós modulamos já 3 vezes, copiou o controle, confirma. Estação de vetoração, sequenciamento, irá seguir a aeronave com transporte de enfermos. Curva à esquerda, PRO 030, limite será o QDNAIC 101 na MDB Simbra, reduza 2509. Papapá, Romeu Golf, desça para 6 mil pés, NH 1021, não foi na aproximada. Passivo, papá, Romeu, apareceu com ele. Ele já viu? Está com o seu na borda na aproximada. A speed liberado, Romeu Golf, sim. Confirma. Romeu Golf, high speed liberado na terminal. Pós bridge, transponder 5162, controle de frequência 120.8. Autorizado a saída AVO, suba e mantenha nível de voo 360. 360 na Amber, igual no 567. Pode ouvir outro ano, entendo, sai, Portugal, 021, descend to 2000 feet, Canadian 021. 2000 feet, Canadian 021, pode ouvir 021. Após bridge 1940, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e sanar. Sinal ILS, curva direita, proa 035, reporte estabilizado. Aqui, direita, proa 035, descendo para 6213, né, galera? site autorizado táxi via Pat 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Romeu Golf, vou na projeção. Cidade Salvador, São Paulo, nível 400, via UP Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após direta trivia, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola pista 17, após curva direita, da Euleda Voz Bridge, transponder 5061, controle de frequência 120.8. Decolor 26, controle 120.8, bom, foi, boa noite. 208, obrigado, boa noite, minha zerona. A gente escutou um barulho aqui na base rotante e a gente não sabe se foi algum pássaro, estamos na dúvida aqui. Você escutou, boa noite, zerona? Sim, o senhor confirma a colisão então sobre a pista, é isso? Ah, sim, a desconfiança é essa. Pedi para a viatura checar sobre a pista, mesmo assim, grato, voo no 601. Teve alguma pane na aeronave, por enquanto? Negativo, voo no 601. Controle, por gentileza, tem um bom voo, voo no 601. Obrigado. Porta na papá para ingresso, tipo a papá, Vitor. Cada Mari. Desça para nível de voo 070, QNH 102. Reduza a velocidade para 250 nós. Na posição. Bom, 273, teve uma colisão, uma suspeita de colisão com o pássaro na decolagem. E nós vamos fazer uma verificação ali no local. Aguarde só um instante, profissional. Ok, obrigado. Nada, eu faço para 360, vou dar 601. Três, devido Mantendo pista impraticável, faça espera sobre a posição a mão. Qual o motivo, senhorita? Confirmo, a pista está impraticável devido a bando de pássaros, colisão com a aeronave, bando de pássaros sobre a pista. Gente, o 3603 então prossegue para a posição Amã e faz órbita sobre a posição Amã. Afirmo. Air Portugal 02, you have conditions to make hold over Simbra position? Over Simbra, we hold the Portugal 021. The runway is impracticable. Due to flock of the bird or the runway. Say again. Oito 397 vai manter a posição. Tem uma viatura ingressando para verificar a situação de choque com pássaro dentro da decolagem aqui. Aguarde só um minuto. A pista no momento está impraticável devido à colisão com a aeronave na decolagem com o bando de pássaro. Obrigado. O Romeu Golf informa que a pista no momento encontra-se impraticável devido à aeronave ter colidido com o bando de pássaros. Confirme, tem condições de pouso pista 97, confirmando? Tenho aqui. Certo. Desça para 3 mil pés, Romeu Golf. Acredita que é bastante. Salvador Portugal 021. Go ahead. Any estimate for how long the runway will be closed? By one, maintain hold over Simbra. Holding over Simbra 2006. 259, pode chamar o ACC? Chamei 6259, chame agora Recife em 125, não tem 3325. 1-2-5-1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite. Em livre decolagem da pista 17, o vento no 80 graus com 1-0 nós. Chame agora centro Recife em 1260 até 288. 260-288, boa noite.